Ok, vambora. Ouvintes de peso, univos, de São Paulo, aqui é Dudu Salles, e bem-vindo ao quarto episódio do Papo de Gordo na Quarentena! Aqui do meu lado, de volta, Dona Mayra Moraes, já abandonou na última vez, mas hoje voltou. É, eu voltei porque, assim, semana passada eu tava muito ocupada batendo panela ali lá de fora. Olha, comunista! Porque aqui é o seu lugar. Hoje a comissão de eventos e de divertimento dentro dessa quarentena não trabalhou direito, sextou e não temos o que fazer. Então o que a gente vai fazer? Gravar. Comunista, safada! Você mede o nível da raiva ao presidente pelo número de panelas de ferro que são batidas. Né? O meu vizinho aqui, pesada pra caralho, você vê o nível de raiva. Você já ouviu a voz dele? Ele está aqui novamente. Flávio Soares! Quarentenado, Flávio Soares. É, quarentenado de novo com energia elétrica e internet, olha aí, que maravilha. Gostoso. Né? Daqui a pouco eu vou fazer perguntas sobre essa história, porque isso promete render minutos maravilhosos de ódio. A Enel jamais me esquecerá. Também de volta com a gente aqui. Cliente preferencial. Porra. Também de volta com a gente aqui, o meu médico de estimação, o homem que vai me salvar em qualquer momento de apocalipse zumbi. Vai quebrar o coronavírus na porrada. Isso aí. Ele que vai desenvolver uma vacina usando visgo de jaca. Doutor Tapioca! Visgo de jaca. Fruta-pão. E sumo de biribiri. Ó, eu aposto que é potencial, entendeu? Se para, é melhor que a cloridina. O que é biribiri? Biribiri é uma fruta que já me fez perder R$50. Não vou perguntar por quê. Ela é extremamente azeda. E aí minha esposa perguntou assim, mas é muito azeda? Eu falei, é azeda. Se você chupar e não fizer careta, eu pago R$50. Ela chupou sorrindo. Puta que pariu, cara. E tu continua morando com essa mesma mulher dentro da casa. E o negócio é azedo. Muito azedo. Pior que limão. Isso, olha, eu prefiro não comentar o que vem na minha cabeça nesse momento. Eu prefiro passar a palavra para a Dora Eubalena, mais uma vez, pelada. Pelada, acabou a roupa. Pra que roupa? É isso. É pelada, gente. Eubalena, você ainda sabe como é que faz pra usar sutiã? Você ainda lembra como é que faz isso? Eu parei de usar sutiã antes da quarentena. Entendi. Ai, pessoa livre. Eu sou livre, cara. Que nem o Bolsonaro usa máscara, né? Eu pensei em usar de boné, talvez. Mas o sovaco ela raspa lá, viu? A minha mãe é depiladora, né? Tem coisa que eu não posso fazer. Entendi. Boa, comunista Nutella. Tudo bem. Raspando o bigode e o sovaco, né? Tá gravando de um iPhone, inclusive. Falando. Não sobrou dinheiro pro iPhone, porque eu tive que dar um de 15 anos pra minha filha comunista. Nós vamos ter que ficar assim, eu acho que uns 3 anos sem trocar celular dentro de casa. Mas tinha que ser um comunista de iPhone mesmo. Aquela filha vegetariana que só come batata? Não, agora ela come carne de novo. Ah. A quarentena enlouqueceu a menina. Outra pessoa que está maluco nessa quarentena também. Direto do banheiro? Diretamente do banheiro, tá preso ali. Tá confinado. Assim, eu não sei exatamente o que aconteceu com o menino Júnior. Júnior, o que aconteceu, cara? Onde é que você tá, bicho? Que porra é essa? Estranho, pajete. É porque a vida de pai é você aproveita os pequenos momentos da vida para poder dormir. Eu acabei de porra, né? Sabe qual é a cena? No vaso também. Eu não era sabe pai, qual é não, a cena? Sabe qual é a cena que eu mais me recordo, assim, de recém-parida? O marido chegando em casa e eu jogando a filha pra cima dele. E o meu sonho era poder ficar no banheiro. Dormindo. Sabe? A sensação de ir pro banheiro era fabulosa. Você só queria ficar em paz no banheiro, né? Eu só queria ficar no banheiro. Só. Era só o que eu queria. Meia hora de banheiro era o meu sonho. Tá sim, eu te entendo, eu. Tá sim, gente. Aí você corre. Tamo junto, rapaz. É isso, Júlio. Tá tudo bem, bicho. Eu não preciso falar mais nada, não. A sua cara já diz tudo. As suas olheiras já dizem tudo. É um editorial completo a cara do Júlio. Ele não tem força nem pra reagir. Tem, pior que tem. Cara, mas eu tô sincronizando meus horários com a Catarina, né? Então, essa tardinha que eu consigo botar ela pra dormir. Hoje os dois dormiram junto. Né? Ela dormiu no meu colo e eu dormi na cadeira. Então ficou eu roncando em cima dela e ela acordando. Tadinha. É, era pena. Ela paga os pecados dela. É justo demais. É, falando em pessoas que pagaram pecados, o Flávio Soares, conta pra gente aí como foi essa sua história, você inventar de se mudar no meio da quarentena, que eu já tive que ficar todo mundo trancado de casa, Flávio Soares. Não, eu não inventei de me mudar no meio da quarentena. Eu fechei o contrato antes da quarentena. Ah. Aí na semana que eu ia me mudar, os caras fecharam a porra da cidade. Eu falei, fudeu. Fudeu, tem que sair. Por sorte, é dentro do mesmo condomínio. Então minha mudança foi feita pela garagem, né? Ah. Foi só de um prédio pro outro. Então não teve que passar por rua, por nada disso, né? Ficou, a coisa ficou meio concentrada, né? E aí ficou aquela distância de 5 metros dos caras da mudança, né? Passando álcool em tudo que chegava na casa nova. É aquele pesadelo, né, cara? Puta que pariu. Mudança é uma delícia sempre. O problema não foi a mudança, o problema foi a Enel, né? A companhia que fornece energia aqui no estado de São Paulo, que é uma bosta de companhia, né? A companhia de filha da puta. Né? Porque o antigo proprietário pediu a mudança de titularidade, não, o antigo morador, não, o antigo locatário. E aí os caras entenderam que mudança de titularidade e cancelamento e corte no fornecimento de energia é a mesma coisa. Claro. É tudo a mesma coisa. Os caras vieram aqui no meio da mudança, 3 horas da tarde, portaria me chama e fala, ó, seu Flávio, estão cortando a luz do apartamento. Eu, como assim? Eu tô me mudando pra ele hoje, né? Como assim? Como tá mudando? É pra mudar a titularidade, não é pra cortar bosta nenhuma. Desci que nem um raio lá, os coitados do funcionário do prédio falou, seu Flávio, a gente não pode segurar os caras do lado de fora, tem que deixar entrar. Eu falei, não, eu sei que a culpa não é de vocês. Pô, eu cheguei lá, e o mais irritante é o cara falando, não, tá aqui, ó, ordem de corte, não sei o que. Eu falando, não, é troca de titularidade, vocês estão malucos. Então, qual que, pra onde que eu ia pra resolver isso agora, tá? E o cara falando coisa com aquele sorriso de canto de boca, né? É, você se fudeu, você vai ficar 3 dias aí, você né? O cara foi, falou, o senhor procura na conta lá o número pra ligar, e se os caras colocarem no sistema ainda hoje, a gente pode voltar ainda hoje. Se não, é 2 dias úteis pra normalizar de novo. Que gostoso, então, mas cara. Assim, não tá, o governador e o prefeito não proibiram essas coisas assim, de corte proibiram. De energia, essas coisas? Então, agora você vai lá e fala isso pros filhos da puta da Enel. Se você conseguir falar na bosta dos 0800 deles. Uhum. Entendeu? Entendi. O que que eu fiz? Eu registrei toda a merda, tudo que estragou de comida na minha geladeira. Agora eu tenho que esperar passar essa bosta dessa quarentena pra acioná-los na Anatel. Anel, que é a agência reguladora, na casa do e acioná-los no Procon. Porque agora é pela dor de cabeça de fazer eles deslocarem uma entra bosta com uma ação. Sim. Entra com uma ação. Procon vai resolver o quê? Você não vai ganhar nada com isso. Júnior, não é pra ganhar nada. É pelo prazer de fazer esses filhos da puta gastarem tempo com advogado, entendeu? Eles têm um advogado que fica lá dentro, tá sem fazer nada. Eu quero nada. Que se foda, o cara vai ter que perder um dia dele pra ir lá resolver uma merdinha sem importância. Entendeu? É pela enchição de saco agora. É pelo prazer de infernizar a Enel. Eu adoro a reação de tapioca. Você tem uma ideia? Eu cheguei que tem tanto eles no Twitter. Os caras nem respondem mais assim, as mensagens. Puta merda, falta do que fazer na quarentena é foda, velho. Não. Isso eu faço em situações normais. Não preciso de quarentena não pra surtar desse jeito. É, isso é típico Flávio. Isso aí é Flávio sexta-feira de tarde. É um clássico. Isso pra mim é uma É só mais um dia, né? Nada demais. É. Pra mim é terça-feira, bicho, porra. É. Não, veja só. Eu fico imaginando que podia ser muito pior. Imagine se Flávio tivesse que sair do apartamento velho e não pudesse entrar no novo, na mudança. Ele ia morar no corredor, cara. Ia ser lindo. Ele ia pra aqueles abrigos que o prefeito fez, né? Morador de rua. Ele ia pra casa do Dudu se vingar. Ia acampar na garagem, né? Ia acampar. Caralho, eu não duvido que o Flávio realmente baixasse aqui pra se vingar de mim. Só vou entregar o apartamento antigo no dia 9, né? Ah. Então ainda podia ir lá tomar banho e tal coisa. Foi o que salvou, né, bicho? Senão ia ser bem. Ainda bem que não estavam dias quentes, porque sem energia nem pegar o ventilador, tu podia no apartamento que você tava, né? Não. Flávio tem filho, você imagina uma criança sem poder carregar nada elétrico, sem poder ver televisão. Não, não, o senhor tem noção do inferno que você iria. Mãe, é o menor dos problemas. Eu pegava o carregador, o celular, ia para o outro apartamento de manhã, deixava lá carregando, trazia mais algumas coisas que tinham ficado lá, né? Umas meninas que a gente tinha deixado por lá, para a mudança ser rápida, e deixava os celulares carregando. Então, ficava umas 3 horas carregando, eu trazia todos os celulares de volta para poder ver. Assiste Netflix aí, faz alguma coisa. Não me enche o saco, porque eu acho que o Max é super tranquilo, aqui, né? O Max não é hiperativo, não. Não, de jeito nenhum. Imagina, né? Caixa tá tudo controlado, né? A gente coloca nas caixas no lugar, tentando desaturar o apartamento. Né? Deve ter sido da vera divertido, Flávio Salles. Não consigo nem colocar isso em palavras. Papai, suquinho de Dramin. foi foda. Agora, o lado bom é que depois que os caras ligaram a luz, a gente conseguiu reinstalar toda a parte íntima da casa, já tá tudo funcional, já. Já tem as TV, já tá todo mundo, já tá tudo em ordem de novo, né? Cozinha já tá funcionando, já consegui fazer refeição hoje, tá? Beleza. Ô, Flávio... Mas ainda tem ainda o agravante, né? Por culpa da Enel, eu tive que fazer umas 4 idas à rua sem necessidade, que eu não deveria fazer. Mas eu tive que ir, né, para comprar comida para as pessoas comerem. Então é, né, necessidade. E para repor a comida que estragou na geladeira. É com necessidade. Olha que sonho! Né? É necessidade que não deveria existir se não fosse por causa da luz. É uma necessidade que não tinha, porque eu tinha comprado comida e tudo para me manter umas 3 semanas sem precisar sair de casa. Um bunker, né? Você comprou papel higiênico suficiente também, Flávio? Se você pegar coronavírus, você tá feito, né, velho? Se você não morrer. Se eu der sorte, né? O Flávio, a Fernanda Aquini tá perguntando aqui no chat o que aconteceu que todo mundo tirou a barba. Que é o corona. O rosto, filha. É o corona, gente. Por que você tirou sua barba, Elba? Eu nunca tive barba. Eu tirei por causa do corona. Olha, a última vez que eu tirei meu bigode foi antes do corona, tem 15 dias. Não. Mayra, eu fiz depilação a laser do bigode, eu não tenho mais busto. Comunista, a laser, né? Tá. Eu ganhei, gente. As pessoas me dão coisas. Entendi. Eu também ganho coisa, só levo ferro. Você botou aspas, se vem cá, você colocou aspas nessa citação de Lula aí que você falou? A depilação era de um amigo meu, né? Eu só peguei emprestado um tempo, né? Essa depilação não era minha. É de um amigo. Justo. Ô, Vini, eu vi uma notícia hoje rolando, não sei se é nacional, se foi apenas em São Paulo, que o governo estava convocando profissionais de saúde, médicos de qualquer canto, para meio que se inscrever, para ir atender e ir para a linha de frente e tal. Você recebeu essa convocação médico, também? Não, não é só médico, não. Ah. É assim, tem uma definição assim, profissionais de saúde. Por profissionais de saúde, entende-se. Tem uma lista, eu não lembro de todos, tinha biólogo, médico, enfermeiro, dentista. Sim, o Vini querendo escapar. O pacote também. Tem uma penca, assistente social, uma penca. Mas é obrigatório? Olha só, eu li umas três vezes, não é, não tinha nada definido que era obrigatório, nem haveria sanções se você não se cadastrasse. Eu vi uma declaração do Mandetta de que não é obrigatório. Tá, mas primeiro explica o que é, depois a gente descobre se é obrigatório ou não. Porque pra mim, só ouvi falar que chegou a notificação pra profissional de saúde, mas dizendo o quê? Aí depois daqueles 35 considerando que eles botam, né? Aí tem lá que os conselhos vão ter que enviar os registros dos profissionais para o Ministério da Saúde, para que esses profissionais depois entrem num site que tem um link que vão se cadastrar para participar do projeto deles, né? Brasil contra o coronavírus, alguma coisa assim. Não sei, tem um nome bonitinho. É, alguma coisa nesse sentido. E aí você se cadastra para fazer parte de uma capacitação, você vai ter uma capacitação online e vai receber certificado e tudo. Claro. E aí você estaria apto para participar do combate ao coronavírus. Mas só se você quiser ir com o combate contra a vez. Caso contrário, você pode ficar... Pela portaria, não tem nenhuma obrigatoriedade. Entendi. Nada. Entendi. E pelo que eu tenho entendido também, não é serviço voluntário, porque a gente não está um passo antes do serviço voluntário do desespero de causa. Então você vai ser remunerado. Entendi. Só depois que a crise passar, mas vai. Entendi. A crise não vai passar, gente. Não, vai passar, eu botei isso, tá doido. Eu não vou... gente, olha, a Fer, ela falou que eu tô magérrima. Fer, eu te amo. Eu, Balena, você como... A Ilma não cai na categoria de profissional de saúde, não? Aquela parada lá de pé dela que podóloga, ela fez lá. Podóloga da área da saúde, mas é nível técnico lá embaixo. Ninguém vai precisar de mim. Teoricamente, se ela sabe raspar um joanete, ela é capaz de tratar alguma coisa. A última vez que eu fui tirar a lâmina do bisturi, eu levei três dedos no ponto. Três pontos no dedo. Três dedos no ponto. Né? Cara, e tirei o ponto sozinha, com a mão esquerda no banheiro. Uma já tá pinça e uma tesourinha de sobrancelha. Já tá capacitada. Se fosse um torno, ela já tinha perdido o dedo, né? Mas viraria presidente do Brasil? É o suficiente. Para ser presidente do Brasil, você não precisa nem de dedo nem de cérebro. Isso já está estabelecido. Então tá. O cara sabe que nós vamos porque... pro porão. Gente, pausa. Olha quem chegou. Quem chegou? Como tá grande. Nossa senhora! Grande, gente! Tá enorme, não tá? Tá linda. Cara parece rápido, né, cara? Tá linda. É. Tem que aproveitar, porque senão passa. É, aproveita, porque quando elas fazem 15, elas param de falar com a gente. É uma promessa isso? Vira aquilo assim, ó. Ai, mãe. Claro, começa assim, ó. Claro, eu vou... O Logan fez 15 e continua falando comigo. Não, mas a minha começa assim, ó. Claro, eu vou gravar o Papo de Gordo hoje. Ai, mãe. Claro, eu escrevi pro meu blog. Ai, mãe. Eu acho que ela tem um pouco de vergonha de mim. Você acha? Eu teria. Não teria, não. Olha. Clara, vou gravar pelada. Ai, mãe. Gente, eu não tô pelada, tá? Não, é só a intriga pior, da oposição. Pior. Clara, vou gravar pelada. De novo, mãe. Nossa, gente, agora é isso, eu queria agora? Pedir aqui uma pausa, porque temos aqui o... O Joaquim quer? Andrade, que disse que só veio aqui porque prometeram pra ele um que voucher. O Salles estaria álcool gel. Pelado, besuntado de álcool gel. Então, eu li isso. E aí, no final do programa... Tu anda em quais grupos espalhando essas coisas? E aí no final do programa, a Mayra risca um fósforo. Né? A gente faz tudo pela audiência, Balena. Faz tudo pela audiência. Porra, entendeu? A gente tem que fazer promessas assim. Debate com pirotecnia. Olha aí que maravilha. Vamos inovar a televisão. Mas você tá zoando isso aí de acender... O problema é que eu tenho que trocar de host toda semana, né? Tem um vídeo que tá rolando aí na internet que é falando sobre como o brasileiro não vai sobreviver à quarentena. E aí tem uma série de videozinhos curtos que só mostra como, sei lá, é jovem fazendo jovice, né? É, o pessoal que vem e pega desodorante aerosol ou spray, sei lá. Caralho, por que, eu vi isso. Joga na boca, depois acende um fósforo e pega fogo na cara. E aquele que queimou a bunda? É, um outro maluco que passa álcool na bunda, aí depois acende o fósforo e obviamente começa a pegar fogo, né, animal? Aí ele começa a gritar e vai pra embaixo do chuveiro e tal. Não, sabe? Literalmente fogo no rabo. Eu tenho... Mas aí vem a pergunta crucial. Quantas visualizações tem essas merdas? Muito mais do que a gente poderia sonhar para o Papo de Gordo. Você entendeu? Então, eu acho que tá na hora. Tem que sacrificar pela galera, passar algo no corpo aí. A gente faz o programa. Eu me ofereço Dudu. Como tributo desse. Dudu, a gente faz o seguinte: a gente passa o programa pra semanal. Então a Mayra taca fogo em você hoje, passa por Nadinha a semana toda. Na próxima sexta ela taca fogo de novo. Eu acho que dá jogo. Cada semana uma parte do corpo, né? Não, o corpo todo. O que vai eliminar o problema, que é a perda de pelos de Dudu, entendeu? Que ele perde mais pelo que os gatos, né? Até o final da quarentena, o Dudu já tá igual ao Deadpool. Mas sabe uma coisa que eu tô gostando de ver também? Os vídeos dos velhos fugindo de casa. Vocês viram? Puta que pariu! É hilário. Cara, tem um que a mulher tá simplesmente, ela sobe pelo portão e pula o portão. Eu não consigo fazer isso. A véia lá faz. Cara, teve agora o problema é o seguinte. Se não tivesse a porra da quarentena, você acha que a véia ia fazer isso? Não, ela tá claro sentada não, na porra do sofá, claro que não. Assistindo a... Não fazer porra nenhuma. E morrendo de dor. Não gosta nenhuma, exato. Mas não, é adrenalina. Sair... Ah, não, eu preciso sair. Não pode sair, mas eu tenho que sair. Em um então. Dia, lá em Feira de Santana, minha mãe foi no supermercado, no banco... Não foi só loja... em um banco, não, ela foi em mais de um banco. Ela foi em três bancos diferentes, porque ela sacou de um, sacou do outro e foi no terceiro para poder pagar o boleto. E em todos eles, a minha família, no caminho, ela falou, mas viva Bolsonaro, é só uma gripezinha. O meu pai e a minha mãe... Feira de Santana, Feira de Santana, ela saiu Feira de Santana foi a primeira cidade da Bahia a apresentar coronavírus. Sim, é um dos tá ligado. Né? Tá ligado. Mas assim... Olha foi a mãe da Mayra. Começou com minha sogra. Pior, ela é assintomática, tá? É que nem Bolsonaro, tá espalhando pra todo mundo essa merda e não pega. Ela simplesmente saiu de casa. Foi no primeiro banco, foi no segundo banco, foi no terceiro banco. Depois foi na casa lotérica. Depois ela foi numa loja que vende bolos. E depois ela foi na rica ela, hein? Três bancos e uma lotérica. Isso na segunda-feira. Quando foi na... Não, para. Quando chegou no mercado, ainda tem mais um detalhe, que não foi só ela no mercado. Ah, não é? Porque assim, eu tenho fotos disso, minha irmã seguindo ela e documentando e mandando foto, né? Sim, porque não basta uma ir pra rua, tem que ir duas, né? Claro. Muito bem. É, realmente, é impressionante. A família não é necessariamente genial, né? Basta uma pessoa da família. Aí você chega no supermercado, tem assim... Tem uma não precisa duas ir pra rua pra pegar, né? Uma só serve. Eram quatro prateleiras cheias de uva. Só que as uvas que estavam na última prateleira, que ela não alcançava, eram mais bonitas. Então ela pegou, arrastou um desses, dessas tipo caixas... Tipo engradado, umas caixas de caixa plástico. De plástico. Virou de boca pra baixo pra ficar parecendo um banquinho. Subiu pra pegar a uva que tava lá em cima. Eu imaginei Maria falando, eu imaginei que Maria falou. Ela pegou, arrastou um dos funcionários, virou de boca pra baixo. Porque assim, aquele caixote que tava ali, ele não passou pelo Ceasa, ele não passou pelo caminhão, ele não passou pelo supermercado. E milhares de pessoas manuseando ali, empurrando de um lado pro outro. Não, não, pode subir, não, pega. E depois disso tudo, ela ainda pegou a uva, tirou uma e provou. Né? Não, não. E nessa sequência, coçou o olho. E coçou o olho logo depois. Não, e aí, calma. A pessoa, esta mesma pessoa que fez isso... Corta a cena na segunda-feira para na quarta-feira dar piti em casa, porque minhas irmãs saíram para dar uma volta no condomínio fechado que tem lá de casas. Quando voltou, ela dizendo que ia morrer porque elas estavam pegando na maçaneta da porta, que estavam contaminando a maçaneta da porta, e que depois iam colocar roupa suja junto com a roupa suja dela no cesto de roupas sujas para lavar. E quando ela fosse pegar para lavar, tanto a roupa dela como a roupa das meninas estaria contaminada. E ela morreu de coronavírus. Porque todo mundo sabe que você pega coronavírus com isso daí. Não é ir em três bancos, uma casa lotérica, uma loja de bolo e um supermercado. Todo mundo sabe disso. E não é cumprimentando a cidade inteira também. Não, isso não dá coronavírus. Isso é aquela pessoa toda cagada reclamando do peidinho que saiu no final, né? Putz grilo. Lá em casa tá assim, ó. O meu pai tem 72 anos, a minha mãe tem 70 anos, são idosos, grupo de risco. Meu pai vai começar o tratamento para um câncer agora, né? Então vocês estão imaginando a situação. Daí segunda-feira vai César e Varda da cidade vizinha. Peraí, César quem porque... é? O Paulo Coelho? O César é o Paulo Coelho. Nossa. E Varda. Eu acho que eu jamais ouvi você falando sobre o seu pai. Varda. De algum jeito. A Varda é Valdeia. Mas ok. Bom, daí eles foram para a cidade vizinha, o meu pai com câncer, imunidade baixa, né? Foram para a cidade vizinha, porque ele tem que fazer exames. Até aí tudo bem. Tá, mas vocês vão com quem? O meu irmão vai te levar? Não, vou eu, teu pai, eu vou dar carona para fulana. Eu disse, mãe, mas vamos falar da fulana. A fulana tá fazendo quarentena, a fulana tá isolada. Com quem que é fulana? Não, eu tenho que fazer o bem. Eu preciso fazer o bem. Nunca fez bem na vida, menina. Tá? Nunca fez bem. Tá aqui meus complexos pra não deixar mentir. Daí elas foram. Depois a pessoa reclama que quem não devia ver o vídeo, viu. Aí tu reclama. Não, porque mamãe não assiste, não mandei link. Não, eu te amo. Pior, depois reclama da própria filha, né? Não, tá. Mas eu não boto os complexos da minha filha que foram colocados em mim. Bom, mas enfim, daí hoje, assim, ela tem que fazer pai... bem agora, porque vai que acontece alguma coisa. Exatamente. Né? Daí hoje, ela me ligou, me chamou, né? Ela e o pai já deitadinhos, bonitinhos. O pai, hoje a gente ia ter uma visita e não tivemos. Eu disse, pai, que bom, né? É, o que que tem? O meu irmão vinha aqui me visitar. Eles não têm noção de coisas. Meu pai fugiu para ir no banco, cara. O que é que esses velhos têm com banco? Eu não sei. Eu não entendo. Eles têm uma tara por banco, aquela fila. Eu acho que é porque eles passam direto de todo mundo e vão para a fila especial. Isso deve dar uma sensação de poder. Pode ser síndrome do pequeno poder, né? Você, não é. Vai de pau no cu do caralho, passei na frente. Vou pro banco. É isso, cara. Aí vai, chega lá e fala, senhor, o senhor quer o quê? Eu quero um saldo. Mãe, eu vou te ensinar a usar o banco no aplicativo. Não. Eu não quero! Não, eles vão roubar tudo que eu tenho. O que que ela tem, gente? Ela nem tem coisa pra roubar. Ela responde, antes de dizer que vai roubar tudo, ela ainda responde assim, eu não tenho cabeça pra essas coisas. É! A minha mãe, a religião dela, eles têm tudo pelo... Eles têm tudo em aplicativo. Né? Minha mãe assiste reunião, responde coisinha, faz tudo por aplicativo, mas ela é incapaz de pagar uma conta no aplicativo do banco. Porque é inseguro. Seguro. É porque não tem Deus na rodada. É isso? Seguro, sabe o que que é? É o Facebook. Cara, eu vou falar que eu tô bem tranquilo com meu pai em relação a isso tudo, então, sabia? Porque, como meu pai tem as neuroses de saúde dele, ele realmente sempre teve, e ele acredita nas curas milagrosas, então, mas ao mesmo tempo ele morre de medo de tudo. Então, nesse sentido, tá uma coisa meio equilibrada com a outra. Então, ok, ele vai fazer gargarejo com vinagre? Vai resolver alguma coisa? Não vai. Mas ele sabe que não pode sair de casa, então ele vai morrer, então ele fica em casa. Aí hoje, ele vem me dizer que vitamina D, que foi constatada no estudo de médicos da China, que ele recebeu no Instituto Data Foda-se via WhatsApp, que vitamina D é a melhor coisa pra você se precaver contra o coronavírus. E que vitamina D queria dizer tomar sol. Então que ele iria botar a cadeira dele na garagem lá de casa, claro, e ficar tomando um solzinho. Eu falei, pai, você tá certo, pai. Coloca lá a cadeira, toma um solzinho, aproveita, ó, pega uma cervejinha gelada, monta ali um tira-gosto ali com azeitoninha, um queijo, e fica em casa, bicho. Você tem um sol aí, sol é de graça, fica aí, você sair pra quê? Então... É isso, cara. Esse tipo de coisa eu prefiro valorizar. Mas o teu pai daqui a pouco. O grupo do seu pai tá, do WhatsApp tá desatualizado, porque isso minha mãe já falou semana passada desse estudo já. É, que meu pai vai e volta dos estudos, eles vêm e voltam, entendeu? Daqui a pouco teu pai tá postando. Dudu, a pergunta que importa é: dia 5, o seu pai vai fazer jejum ou não? Eu vou colocar, meu pai. Olha, eu tô me... Meu pai não consegue. Peraí, meu pai, ele não consegue ficar 5 minutos sem comer. Imagina ficar. Vai ser expulso da turma, então. Vai ser expulso. Vai perder a carteirinha. Eu quero saber se pode beber durante o jejum. Pode, o jejum é de comer, né? De beber, tá tudo certo. Porque vocês viram que aqui no Rio o consumo de bebida alcoólica aumentou, estamos maior do que o carnaval. Então, não é só no Rio, Valena. Isso se chama quarentena nacional. Tá todo mundo colaborando com essa meta. Eu não entendi por que isso, também acho que não tem nada a ver. Né? É planejado a outra, porque eu não posso baixar o nível de Miami, né? Uhum. Vocês sabem que Miami a gente tem que manter o nível. Entendi. Peraí, como é que eu vou sair disso? Mas, por exemplo, hoje aqui em casa chegou uma caixa com 6 vinhos. Olha, Mayra Bebum. Eu não, nem posso beber. Olha, vai pelo meu pediatra, hein? Vai pelo meu pediatra, que ele nunca matou ninguém. Ele é tá de criança, né? Viva pra provar. Euba, vai lá pegar sua cerveja com a explosão. A cerveja que tá no congelador. É, já explodiu antes da hora. Velho. O tapioca, quando eu comecei. Negócio... Vá, fale. Esse negócio do aplicativo, meu pai tem aplicativo no celular do banco. Só que ele disse que não funcionava. Não funcionava. Ah, eu, técnico, né? Veio que não estava funcionando. Ele não autorizou nada do aplicativo. Não pode usar a câmera, não pode usar os contatos, não pode, não autorizou nada. O aplicativo não funcionava. É óbvio que não funcionava. Não funciona, porque tá tudo bloqueado. Normalmente ele dá a hora. Só, aí tive que desbloquear tudo, aí graças a Deus, aí estamos pagando tudo pelo aplicativo. Mas aqui em casa, né, tem meu pai, minha sogra e minha cunhada também tem, do grupo de risco para dar asma. E tá todo mundo encarcerado, né? Eu tô liberando banho de sol uma vez ao dia em volta do condomínio, só. Em volta do condomínio e em volta da só na sua garagem, só para entender. Deixa não, sair não, do condomínio fechado. Agora sim, depois do horário dos pedreiros. Como tem muita obra, só pode depois das 17, que os pedreiros já foram embora, tá mais vazio, tá mais tranquilo. Entendi, faz sentido. Mas peraí, eu vi... Bota ordem nessa porra aí. Mas se o vírus pode durar no ambiente durante 8 horas, se os pedreiros foram embora e deixaram, sei lá, o vírus parar na parede, ainda é possível de pegar, não é? Ah, mas eles não, vão ficar se interessante a sua colocação, Dudu. Não fica no ar, não fica em suspensão 8 horas. Fica em alguma mas superfície. Eu recebi hoje um estudo dizendo que ele é altamente contagioso porque ele fica no ar. No ar. Quem que fica no ar? O coronavírus. Coronga. É tipo mandurinha. Coronavírus é tipo mandurinha. Não, é um beija-flor, ele fica assim parado, olhando pra você, aí quando você passa assim. É tipo um pombo que fica esperando você passar pra cagar, entendeu? O coronavírus, ele tem asinhas de beija-flor, e aí ele sente o cheiro. Então, se você tá usando sabonete Febo, por exemplo, ele fala, isso aqui é velho. Aí ele vai pra você. Que casa só é Febo, né? Leite rosa. Não, cara, leite rosa. Cheiro de leite de rosas. Isso aqui só pode ser um velho. Vou lá pegar. O pior é que eu uso leite rosa, tô proibido pela minha esposa de usar leite rosa. Peraí. Tu usa leite de rosa? Tem gente que usa como pós-barba. A última pessoa que eu vi que usava leite de rosas era a velha Lucinha, minha avó. Não, cara, aquilo quando bate na pele, arde até o útero. É como o Júnior não tem útero, vai ver por isso. Que Júnior não tem útero. Ah, vai ver por isso que... Assim, a gente provavelmente. Sabe que o Júnior... Dói apenas a barba. A gente sabe que o Júnior tá amamentando, então gente, ele tem leite a velha materno. A velha Lucia era doida naquilo. Cara, deixa eu falar, agora um momento nostalgia. Se a velha Lucy tivesse viva nessa quarentena, ela já tinha derrubado o portão dela a pesada. Ela já tinha dado um chute naquele portão. Cara, eu imagino, o meu avô Jonas, meu avô morreu com 98 anos de idade. Ele já estava cego há pelo menos uns 10 ou 12 anos. Mas ele todo dia saía de casa e dava umas voltas na praça lá. Ele ia pro que era o antigo escritório dele pra ficar conversando com as pessoas. E ainda jogava baralho com a galera toda noite. O povo ia pra casa dele jogar baralho. Como ele jogava baralho cego, eu não faço a menor ideia. Mas ele jogava baralho cego ainda assim. Marcava todas as cartas. Ah, é? Eu sei que ele jogava. E assim, meu avô, ele não ficava em casa. Dima, ele só ficava em casa pra assistir o Jornal Nacional. O que ele fazia em casa era isso. Acho que tempo ele tava na rua. Então eu imagino como seria pra ele também muito difícil esses momentos, assim. Mas, particularmente, eu tô achando bem de boas. Porque eu gosto de ficar em casa, não gosto de rua, não gosto de gente. Mas hoje tava não, mas... stories dizendo, ai, que saudade de ir pra rua. Mas não é o ficar em casa. Não é o ficar em casa. Não, Dudu, não é a questão, ah, eu gosto de ficar em casa. Eu também sou bem caseira, eu gosto de ficar em casa. É o tu não poder sair. Mas tu pode sair, você só não deve. Não, não, eu saio pra ser o boi de piranha. Vou lá, compro comida e volto pra casa. Tô me achando aquela menina do Jogos Vorazes. Eu saio, faço fila embaixo. Eu adorei a sua foto hoje no elevador, saindo do prédio, como tributo, com o dedinho assim, não, assim, né? Com três, falando assim. Eu me voluntario para buscar os víveres para a família. Eu adorei, realmente. Você deveria fazer uma selfie dessa para você sair e postar no Instagram, tá? Eu acho que eu devia ter não chegamos a tanto. O Instagram eu só posto pernas, posto bucica. Nossa, que susto! Não, é bucica! Isso aí. É cachorrinho. Que susto. Tá bom, tudo bem. Então, é só isso que eu posto. Tá bom, tá tudo certo. Não vamos mas eu me sinto o próprio boi de piranha. Hoje era o quê? Não, essa semana eu fui sem óculos, né? Levar o cachorro na rua. Daí eu saí às 5h30 da manhã. Daí eu olhei assim, parecia um lêmure atravessando a rua, parado assim, sabe? Daí eu pensei, mas lêmure? Aqui no Rio? Daí eu fui me aproximando, era o banco da praça. Daí no outro dia eu resolvi de óculos. Aí eu fico pensando, grandinho, ou o lêmure é enorme, ou o banco é muito pequeno. Não, eu tava longe, era a perspectiva. Bem pequenininho. Mas assim, a pergunta que não quer calar: você hoje saiu sem dinheiro e voltou pra casa com sacolas de supermercado. Não, pagou a hora como? Que eu falei pra... Alguma coisa tem que se lucrar nessa quarentena. Não, aquela hora que eu falei pra vocês, eu tava voltando pra casa. Pra pegar o cartão. Porque a gente não pode mexer em dinheiro. Entendi. Porque dinheiro é altamente contagioso. É, né? E a maquininha do cartão é bom. É, a maquininha do cartão é ótima, né? É, com certeza. Ah, mas super limpa. Você... Ela tem um botão autolimpante, inclusive. É. Gente, o mercado que eu fui. Mas vocês são tudo troglodita atrasado, porque existe aquele negocinho de aproximação. Eu vou com o celular, eu aproximo assim da máquina. Eu não aprendi a fazer aquilo até hoje. Nem encosto na porra da maquininha. Mas vale a alimentação, não rola isso. Eu não acredito nisso, não, Flávio Salles. Você gosta de ficar encostando um negocinho assim. Você... Alguém chega, encosta no meu cartão, me rouba. Não. E sem falar que a Elba anda bebendo tanto que não precisa nem desinfetar a máquina. É só ela dar uma baforada lá. Não, cara, eu passei numa loja pra comprar tecido pra fazer máscara. Porque eu vou fazer máscara. Porque a pessoa não tem mais o que fazer na vida, vai fazer máscara. Que eu costuro, não sei se vocês sabem. Manda umas pra cá também, vai. Mas eu pra costura pra fora? Ou pra dentro? Eu costuro pra fora? Não, até assim. Bom, enfim. Você quer vender suas máscaras? A gente pode anunciar no Papo de suas máscaras. Você quer ganhar dinheiro? Vamos ganhar dinheiro? Mas antes de você vender, Ilma, você mande pra nós. Você mande para os membros titulares, por favor. Flávio faz uns desenhos do Mossa Mente, manda estampar. Isso, vamos lançar. Porque eu acho que a gente só vai... Eu acho que a gente só vai se livrar disso lá para novembro, dezembro, né? Não, a gente só vai se livrar disso quando desenvolverem ou um tratamento eficaz ou uma vacina. Antes disso, não tem vida normal. Vacina causa autismo. Antes disso, não tem vida normal. Não causa. No caso do coronavírus, vacina causa seleção natural. Na minha frente. Rapidinho, só pra deixar claro, tá? Quando a Elba falou que a vacina causa autismo, ela tava sendo irônica e sarcástica, tá? A vacina não causa nada disso. Não causa, não. Causa Guillain-Barré. Alguém acreditar? Sim, o pessoal que não acredita em vacina. Não, Tapioca não fala essa bela. Daqui a pouco tu vai perder seu CRM, Tapioca. O que é que Tapioca falou que eu não ouvi? Não sei, não ouvi também. Não repete, não. Não repete, não, Tapioca. Melhor não repetir isso, não. Mas voltando para a vaca fria, por assim dizer, eu hoje fui buscar comida, né? Fui nos restaurantes pegar. Você foi o tributo. Me ofereci como tributo, né? Mentira, que eu tava junto. Você ficou dentro do carro, Mayra, trancada, com o ar-condicionado ligado. Por que você tem um como de 10? Mas eu vou mostrar minha Peraí. Oh, é a bucinha. A instrução é não sair de casa. Sai os dois. O sujeito vai como tributo. Por que caracos você tava junto, Mayra? Porque era aí que eu explico. Porque o seu amigo. Vamos precisava comigo. De você segurando aí eu fiquei olhando dele. Com aquela cara de interrogação, tela azul, né? Por que vamos com você? Mas eu não encontro lugar para parar o carro. Tela azul de novo. A cidade está vazia. Pois é. Gente, é que eu tô acostumado com discutir. São Paulo true, né? Não, vamos discutir. Isso. Eu tenho que aguentar a quarentena inteira. Não, na real, o objetivo foi outro. Ia brigar. É porque toda vez que eu saio, assim, eu saí de casa, fechei a porta de casa... automaticamente dá vontade de coçar o rosto. Automaticamente. Ah, tá. Te entendo. E aí, eu... Nossa, você que tá muito fofinha, né? Em casa, eu posso até esfolar essa porra. E aí, eu combinado com o Mário e falei o seguinte, olha, quando aqui dentro do carro, então eu e você acabou de chegar, tudo certo, estamos higienizados e tal. Mas vou ter que descer no restaurante, pegar a comida, pegar na máquina, pagar com cartão, voltar pro carro, abrir o carro por fora... pra ser dirigido. Você tem uma função muito importante, Maria, que é não me deixar coçar o rosto. Porque senão eu vou me distrair. Então, por favor, fica me regulando, não me deixa coçar o rosto. E aí discutimos por quê? Porque o desespero do papião. Calma. Ele sabe o que ele fez? Ele pegou a camisa, enfiou dentro do nariz pra poder coçar o nariz. Aí eu pergunto... Eu vou sair. Mas é o próprio Homer, né? Tu, você falou que não era pra coçar o rosto. Falei, mas não coçou. Foi a camisa. Falei, fiz assim, ó. Foi a camisa que coçou. Não, o dedo assim. Não, Eduardo, sabe o que é o pior? Você tem aquele caguete de ficar puxando toda hora a camisa assim, ó. Aí eu imagino você andando pelos lugares, botando a mão e. Pum. Tu pega a camisa e enfia dentro do nariz. Por que não? O que tem? A estratégia, quando a coisa fica insuportável, você coça aqui assim, ó, você faz assim. Então. Flávio, quando eu tava no mercado da última vez, acho que umas 2 semanas, quando eu acabei de passar as compras, Aí a mulher tava lá com... A mulher do caixa tinha um vasinho de álcool gel na frente e tal. É pra ela, moça, você deixa eu usar o seu álcool gel? Porque eu tô desesperado pra coçar meu rosto. Ela falou, não, claro, tudo bem. Aí eu peguei... Jogou o álcool gel na cara. Bicho, eu lavei minha mão de álcool gel e na sequência foi aquela coisa assim, eu peguei meu rosto e falei assim, ó. Ah, mas isso eu já fiz direto também. Dudu, eu te entendo. Eu te entendo. Mas isso eu faço direto. Com a mão encharcada de álcool gel, eu esfrego a cara inteira. Nossa, gente, é impossível isso. Tá pior que me ensina, cara. Como é que vai pra controlar isso, cara? Primeiro, Elba, para de soprar no microfone, Elba. Segundo, Tapioca, me ensina. Como é que faz isso? Isso é tranquilo. Ah. Gente, eu trabalho de máscara cirúrgica, luva na mão. Meu nariz coça, eu faço o quê? É bola. Yoga, ó. Bate a cara na parede, né? Concentra. Esfrega o nariz, né? A gente coça a perna. Esfrega o nariz na parede de ultrassom, né? Como é que é? É um aparelho transvaginal, né? Não é? Peraí, Flávio falou que... Pega aquele aparelho transvaginal e coloca no nariz. O pior é que a pessoa entra, né? O paciente entra e fala, mas doutor, é pra enfiar aí esse negócio? Mas você sabe a curiosidade? É a sonda mais limpa, é a transvaginal. Porque a transvaginal você sempre usa com preservativo, né? Então o plástico não encosta em ninguém em momento algum. Então é essa que você usa pra enfiar no nariz, né? As outras são péssimas. Mas se eu tivesse que enfiar alguma no nariz, seria ela. Imagina a cena, né? A pessoa entra pra Tapioca com dois negócios. Tapioca com a máscara e o negocinho transvaginal. Não, e se questionar, fala assim, doutor, essa é a sonda transvaginal? Eu diria, tecnicamente, o nome dela é endocavitária. Nariz é cavidade. Ela tá aí pra qualquer buraco, né? Serve. Tá bom. Multifunções. Eu vou ficar batendo nela na cara, né? Olha. É tipo agulha de tricô quando a gente quebra o braço? Por aí. Antena de carro, né? Lembra de antena de carro? Quando quebrou a amarela, nunca quebrou o braço. Né, pra pegar a perna toda. Né? A melhor era a régua, nessa época, porque a régua tem uma superfície maior, então fica mais fácil de coçar. É. Mas tinha uma galera que perdia lápis dentro do gesso da perna, porque coçava e ficava o lápis, ela não saía. Eu quebrei a régua dentro do gesso da perna. Os caras abriram, não sai, né? Régua, lápis, borracha. Imagina, na hora que tira o gesso, a terra do morto sai de lá de dentro. Aí um gato daí. Falei, esse era esse gato, tava. É seu. Olha onde ele tava. Fazia uma semana que a gente não via o coitado do bichano. Então, eu quebrei a clavícula, então engessou, né, o braço todo e o sovaco também, né, cara? Depois de 15 dias, quando foi tirar o gesso, eu quase desmaiei do negócio ali, que tava fiolhando o próximo. Difícil. Eu quebrei. E eu adolescente ainda por cima, né? 15 anos cheio de hormônio. Então, eu quebrei. Pra lindo pra caralho, né? Quebrou o quê? Eu quebrei o pé um pouco antes do carnaval. Fui pular uma valetinha. Não, eu fui pular uma valetinha na praia e torci o pé. Daí eu cheguei em casa no outro dia, meu pai assim: ah, não, jogador de futebol faz assim. Pegou meu pé inchado, roxo, e bateu assim no chão, sabe? A pessoa subiu e desceu assim, morta. Bom, enfim, daí eu engessei o pé. E duas semanas depois era o carnaval. O que que eu fiz? Tapioca, tira o fone de novo, Tapioca, tira. Tirei. Você não convenceu, não, Tapioca, tira o fone. Fui um baile de carnaval com o pé engessado. O primeiro baile que eu fui sóbria na minha vida de carnaval. É muito engraçado, por sinal, ver os outros bêbados. Uhum. E depois eu me enfiei no chuveiro e tirei o gesso, a égua que estava lá dentro perdida. Até hoje eu sinto dor no pé. Por que será? Né? Eu não consigo imaginar o motivo, Valena. Sou incapaz de imaginar porque, como é que isso aconteceu. De... Eu nem ia. Mas eu não ia ao baile. Eu não ia ao baile de carnaval. Eu fui forçado. Oi, mas já que o foco está em vocês, dizer aqui que o Daniel Correia, ele comentou no YouTube que a Elba, apesar de comunista, tá linda como sempre. Então, gente, mas nós comunistas somos lindas. Somos lindas, obrigada. Que eu elogio, ficou meio assim, como assim, comunistas não são bonitos? Você quer dizer que Lenin não era um cara gato? Pô, eu acho Lenin eu pegava forte. Porra, o Stalin era... Ser comunista tá na moda. Agora até cara, ministro é comunista, entendeu? Então tá valendo tudo. Vamos combinar. Che Guevara. Che Guevara, nossa, que homem, hein? Ah, tá, cara, mas eu dava fácil. Não, dava não é uma palavra que se usa. Eu pegava fácil. Pegava fácil, cara. Justo. Ai, Tutu, tô preocupada com a última gravação. É foda, né? É, que a última a gravação, a última gravação era pra ter interesse. Pra quê, Beto? Não, mas eu corrigi, esqueçam a primeira palavra. Tá bom, valeu, tudo bem. Não foi troco nessa vertente com você agora, não. Ai, ai. É, o Vini, a gente tá falando mais cedo sobre o lance de linha de frente, de médico, não sei o que e tal. Você tem médicos amigos seus que estão atendendo diretamente, trabalhando exatamente nisso? Estão tentando chegar em casa e ficar afastado? Porque você tem contato com 80 milhões de médicos, né? Tem esse, porra, desse grupo de WhatsApp de médico, que os caras só mandam piada merda, mas é centro de humor de médico. Sim, mas como é que tu sabe? Porque que eles mandam piada merda, tu não tá lá. Ele passa adiante. Grupo de médicos, ele passa adiante. E ele já manda as piadas pro grupo, falando assim, ó... Mais uma que vem do grupo de médicos. Você vê aquelas piadas bem bosta, assim, sabe? Piada tipo Conrad, Flávio. Naquele nível de piada. Não, tem umas bem legais, velho. Tem umas muito... Assim, mas só funciona mesmo no grupo de médico, porque... É, porque eles fala-se têm uma muito... inteligência, um QI acima, né? Eles não, são não médicos. Tem nada a ver. É porque são piadas técnicas médicos. Da situação. Ah, né? Sei. Como tem piada de borracheiro, que só tem graça pra quem é borracheiro. Tem piada de médico, que só tem graça pra quem é médico. Uhum. Ah, nunca então... vi. É, tem essa a questão da intubação, né, do respirador, que na verdade o nome é ventilador, né, e tá se falando muito, né, porque muitos pacientes precisam intubar. É, inclusive os Estados Unidos roubou o que estava vindo para o Brasil. Mas enfim, roubou todos que estavam vindo para o Brasil. Inclusive máscaras também. Se chama capitalismo, assim. Balena, o poder do dinheiro. Tipo assim, suvaco cabeludo. Olha só, mas não em defesa dos Estados Unidos, mas depois do que o Bananinha falou, os caras esperavam um gatinho e mandar pra cá alguma coisa, pô. Isso se chama um senador de um país chegar e falar mal de um outro país, cara. Só simplesmente é isso. Um deputado, cara. Deputado, que seja, sei lá. Deputadinho. Senador, deputado. É o Bananinha, o Bananinha. O problema não foi o Bananinha só falar mal. O problema é que o Bananinha falou mal. Aí o Policarpo Quaresma comprou as dores do Bananinha. Aí foram os dois bater no embaixador. Cara, olha aqui, ó. Vamos combinar que o que atrapalha o Brasil é essa medição de pau. Fica medindo pau, cara, o tempo inteiro. Não dá pra governar um país medindo pau. Me desculpa. Mas não dá pra governar um país a partir da terceira série. Exatamente. Eu não queria chegar tão longe. Ficou tão exaltado com antes de medir pau que o cabelo dela já era pronto. Não, o meu cabelo, cara, o meu cabelo, ele tá uma coisa. É. Primeiro que eu pareço o menino da mansão Foster pra amigo imaginário. Mas peraí, que a gente fez médico interrupt com tapioca e ele não acabou de contar a história dele no respirador. Conte a história desse jeito. Doctor interrupt, é foda mesmo. Certo. Então, com esse negócio de intubação, né? Que muitos pacientes acabam precisando ser intubados, inclusive cedo. Começar a ter lesão pulmonar tem que ser logo intubado. A China já mostrou isso, que eles só recuperam se você for intubado cedo, né? E intubação é uma coisa que todo mundo, todo médico aprendeu na faculdade. E nunca mais fez. A não ser que você trabalhe em emergência, UTI, em pronto-socorro, né? Serviço de emergência, de ambulância, essas coisas, anestesista, né? Fora isso, você não usa. Então, cara, tem tanta piada. Tem um ginecologista tubando com aquele espéculo, né, na boca do... Ai, gente, que absurdo! Tem uma que é massa, um ortopedista botando uma prótese metálica na cabeça. Depois o raio-x com a prótese na traqueia. É, mas ele te dá risada. Mas, cara, você fala assim, tá, não é legal. Você vai ser chamado. Você vai ser chamado e tal, você vai pra lá. Sem treinamento, ó, vai ter que tubar. Oi? Eu tenho 20 anos de formado, mesmo tempo que eu entubei alguém. Tem mais de 20 anos que eu entubei alguém. Não, porque pensa, tu entubar com transvaginal. É. E fala assim, não, velho, mas você sabe a técnica. Sei, eu também sei as regras do futebol, mas agora me bota no campo pra jogar. Não, a agora é vamos bem falar. Diferente. É. Agora deixa eu falar como paciente, tá? Não, agora imagina, o cara chega lá, precisa do ser entubado, olha pra cara de tapioca e fala, eu vi você na live. Esse aí não me entuba. Não, porque vamos falar como paciente. Eu não sei se a Mayra já fez transvaginal, mas quando tu tá no início da gravidez, tu tem que fazer muita transvaginal. Cara, é a coisa mais esquisita do mundo, tu ter que fazer aquela cara de paisagem. E o médico vai conversando, ah, porque eu não sei quem você é, Cara, é muito, dá muita vergonha aquilo. Puta. Primeira que pergunta, você só faz transvaginal porque tá grávida? É. Não. Ah, bom. Eu fiz muita enquanto eu estava grávida. É porque assim, a frequência que ela tá falando. Ah, não, eu tenho fetiche. Eu gosto de fazer transvaginal toda semana. É porque o seu médico parece com o Che Guevara, né? Aí você... É, nossa. O meu médico tem aquela cara de Che Guevara, eu vou lá? Não, mentira, né? Até é médica que eu faço. Não, mas é sério, cara, dá muita vergonha aquilo, porque assim, tu tem que fazer aquela coisa como se não fosse contigo, né? Daí tu fala de futebol... A transvaginal, eu acho que é até menos... invasivo. Inconveniente, não, é porque você coloca lá dentro da vagina. Né? Mas você tá... o médico tá aqui, de lado, você tá botando a sonda assim, né? O cara tá de lado pra você, não tá de cara. Agora, e o preventivo? Que a mulher não, preventivo assim. É foda. Preventivo é foda, cara. Preventivo é foda. É assim mesmo. Aí, não, pior quando coloca aquele capacete de mineiro, né? Aí pega, coloca um terreno. Tu não sabe se a pessoa vai entrar ou se vai botar o espectro. Será que ela vai pegar uma picareta? Não. Não, é que assim, ó, em ginecologia, você tem que andar de avião. Tu faz de conta que é normal. Mas tá assim com o cu apertado. É, até porque a vagina não pode apertar, porque senão o espéculo não entra. Exatamente. Daí o médico fala assim, relaxa. Daí tu fala assim, mas eu relaxo a ponto do quê? Identifica esse relaxamento. Qual o nível de relaxamento necessário? Qual o nível de relaxamento, né? Daí eles colocam aquela coisa gelada, porque, ó, uma dica. O laboratório que criar um espectro aquecido vai ficar rico. Mas já tem, já. Ah, o meu médico não tá. Só que é caro. Espectro, não. No espéculo? Sim, o você aquecido. Bota num. Você bota ele num. Ah, sim, vai chapescar a vulva ali. Não, Elba, não precisa ter 50 graus, entendeu? Deixa só em banho-maria, Elba, calma. Calma. É tipo cera quente. Não é ferro de passar, não, Elba. Não dá pra lisar o cabelo. Imagina, Elba no ginecologista e sobe. Sobe aquele cheirinho de churrasco, né? Conte pra nós como foi sua experiência com esse equipamento aquecido. Cara, são coisas que a gente sabe. Eu sei disso porque tava discutindo outro dia. Tem a Tati tem muita amiga médica aqui. Eles estavam falando desses equipamentos mais novos que traz um certo conforto, mas eles são muito mais caros. E já que equipamentos médicos de ultrassom, certo, disso, de aquilo, outro, já são caros absurdamente, entendeu? O certo conforto para ginecologia é se o médico estivesse assim à distância. Seria um certo conforto. Eu trabalho com gel aquecido, em um dos serviços que eu trabalho com gel aquecido. O próprio aparelho tem um aquecedor de gel, aí o gel é morninho. Mas eu costumo dizer que é o mesmo prazer do copo gelado para a cerveja. É bonito de se ver. 10 segundos depois ele tá normal. Pois é. Tá normal. Ah, mas não, mas tem aquele tch no começo. Não. Porque aquele tch no começo é que fode. Principalmente ultrassom mamária. Imagina, você chega meados de inverno, você morrendo de frio, tem que tirar. Querida, eu morei no sul, lembra? Imagina. Lembra? Tu lembra que eu morei no sul? Aí você tem que tirar aquela roupa toda, botar o peito pra fora e o médico ainda bota o gel no bico do peito, de sacanagem. Às vezes arrepia tanto que cai no chão. Pergunto assim, da senhora, isso aqui eu caiu. Tu lembra que eu morei no sul, né? Não, só mas falo isso. Ultrassom não chega aos pés da merda da mamografia. Mas foi mamografia. Cara, mamografia pra mim é tranquilíssimo. Cara, assim, quase arranca fora. Não. Amassa, puxa, espreme, mas não depende, sinto da nada. Da sensibilidade de cada pessoa. A mulher que tem muita glândula dói bastante. Eu não sinto nada. Muita glândula... Não. Eu sou então uma pessoa desglandularizada, porque eu não sinto nada. Eu quase vai, arranca logo aí, leva. Eu ainda tenho um lacinho de metal pra mostrar onde eu tenho. O que que é o nome daquele negócio que eu tenho? Tá, marcador metálico. Não, mas o negócio que eu tenho. Que tu sabe o nome, eu não sei. Nem se eu soubesse, eu não ia falar aqui, né? Nem lembro, mas não. Não veio. Bom, enfim, eu tenho um negocinho no peito que eu tenho. Botei um marcador metálico piercing. E daí ali, eu tenho um lacinho de metal no peito. É tão chique, cara. Piercing. É massa interno. Você sabe o que é massa na mamografia? Você pegar aquela pessoa que tem uma mama volumosa, muito glandular, e ela tem displasia mamária. E ela vai na véspera da menstruação. Nossa! Doeu até a alma agora. Esse é o tipo de coisa que só médicos ou mulheres entendem. Porque acho que Flávio e Júlio... Tem um bocado de mulher fazendo careta. Eu nunca pensei que existia displasia mamária. Puta que pariu. Pensa no teu saco duro. E alguém vai lá amassar. Não, obrigado. Tô tranquilo. Ele duro não é problema. Tipo assim, Dudu, pensa o seu saco duro e cheio, entendeu? E alguém vai lá amassar. Mas amassar assim. Não é amassar. Vai virar panqueca. Assim, é amassar assim. Uhum. É. Amassa sim, depois amassa sim. Pode imaginar isso, já tá me dando agonia. Quem tá assistindo televisão agora? Eu tô vendo televisão de fundo. Quem é? Não entendi nada que você falou. Ah, é Júnior. Tinha que ser Júnior, né? Onde mais gente não faz Júnior? Deve estar passando o quê? Baby Shark. Gente, esse babado do Big Brother. Que é isso? Qual babado? Não sei, eu não vejo Big Brother. O cara estuprou 3.500 pessoas. Quantas? Não é bem assim. Primeiro, nós estamos ao vivo. Aquele médico lá no Big Brother? Não, o arquiteto. Supostamente. Foi representado um queixa-crime de duas ou três mulheres dizendo que ele foi estuprado. Você quer ser processada sozinha. Não, só tô falando que eu olhei. Todo mundo. Pois é. Só tô falando o que eu li. Eu te garanto que você não leu nenhum lugar que tinha 3.500 pessoas que ele estuprou. Não, eram duas. Duas ou três. Então tem uma queixa-crime, e vai ter um processo, investigação, coisa e tal, isso. Alguém, por favor, vai lá no Rio, dá um tapa uma pela... pra se controlar. Eu vou ligar mas, pra por Clara favor, agora. Clara, pelo luva amor de Deus. E máscara. Tá, então vamos voltar pra quarentena. Vamos. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Tem um baile. A luva, a máscara e a Elba. Tem um baile pra terceira idade na minha cidade, que é... Pega cria de velho, né? Pega cria de velho? Como assim? Tu não sabe o que é pega cria, Dudu? Não. O que é pega cria? Pelo amor de Deus, eu não vou te explicar. Porra, os velhinhos ficam tirando sarro lá, um no osso, esfregando assim, tá. Uma na outra, enfim. É tipo o gala gay, só que de velho. Exatamente. Tá bom, entendi. Mas tem de ambos os... Enfim. Sim. É o baile vermelho e preto, ok. O prefeito da minha cidade, que aliás, coitadinho, ele vai pro céu. Me arrependo de ter batido nele na infância. Ok. Ele, uma guria perguntou, daí é o Plec, né? O nome desse baile é Plec, que é o Pais Leme Sport Club. Enfim, eu sei que a guria na live do prefeito, né, quando ele tava falando as coisas, tal, a mulher me pergunta: "O Plec vai abrir?" Porque a minha avó perguntou, cara. Quando era para ser o Plec? O Plec acontece tipo toda semana. O Plec é todo domingo. Ah, entendi. Então é realmente. Agora imagina o grau de loucura que tá a velhinha, desesperada para ir no Plec. Essa velha aí tá batendo. Acho aquele vídeo lá da velha pulando o portão que Mayra mandou, era essa daí. A hora que falar o semi-aberto tá liberado, o caminho do Plec vai estar louco. Não, mas tá pior que aquelas filas da Disney, né? De 2 mil quilômetros. Perto do Plec. Mas no bom do Plec, ele fica embaixo do santuário da pobre Paulina. Então eles vão tudo abençoados dançar. Você tá falando aí no dia que abrir as portas e tal, não sei o quê. Eu tava pensando hoje mais cedo, que eu tava lavando louça. De novo, tem alguém assistindo televisão. De novo, Júnior. É o Júnior, cara. Depois fica querendo pagar de culto pra cima da gente, vai tomar no cu. Filho da puta. Não é. Mas então, tá vendo a Globo Lixo. Hashtag Globo Lixo. Sim, né? Mas eu tava hoje, quando lavava a louça, pensando sobre... Hoje, quando lavava a louça? Eu lavo a louça. Eu sou eu que lavo a louça em casa. Aqui eu mando a Clara. É, eu não tenho a Clara. E o Toblerone, infelizmente, não sabe. Mas não dá certo. É, não sabe. O máximo que faz é lamber o prato. A casa cheia de gente, que tinha muita gente a lavar louça. Eu queria, gente, pra ter alguém pra lavar louça. Toblerone, no máximo, lambe o prato e ainda assim não lambe direito. Então não dá pra contar com ele. A última vez que você tentou usar o gato pra lavar louça não deu certo. Você saiu todo unhado, né? É. No prato. É, mas não rolou não. Mas enfim, aí eu tava, enquanto tava lavando louça, tava pensando sobre de que maneira o mundo vai ficar diferente quando acabar essa parada toda, a gente sair de quarentena, todo mundo voltar a ter vida normal. E eu fui pensando o que poderia ter de fato melhorado, mudado pra melhor ou não. E usando, obviamente, o meu exemplo, já que agora eu tô trabalhando de home office, fiquei imaginando, puxa, será que as empresas depois disso elas vão perceber que o home office é legal, que tu não pode fazer home office? Não, pelo amor de Deus. Que eu vai não ser quero bom, que assim, você não precisa ficar do lado ali olhando o seu funcionário como pra ver que assim, o garo tá trabalhando. O patrão tem orgasmo quando vê a gente trabalhando, tem que ser debaixo do olho dele. Gente, tem um homem sentado na minha sala faz 2 semanas. Você nem sabe quem é, né? Aquele ser desconhecido que só chega à noite, sai de manhã, tá sentado na sala. Há 2 semanas. Você não aguenta mais home office, né, Elva? Cara, eu peguei ele fazendo uma reunião secreta aqui onde eu tô. Ele não me disse com quem era, entendeu? As coisas estão entrando num nível... Rapidinho, vamos deixar bem claro. Quando a Elva fala reunião secreta, o marido dela trabalha na Petrobras, ela está sendo irônica, não tem nada acontecendo. Era apenas a reunião de trabalho normal e convencional. Gente, tá? Eu tô achando que ele tá comendo alguém por fora, é isso? É só isso. Na quarentena, Elva. Complicado. Tem que manter os contatos agitados durante a quarentena. Porque um dia ela acaba. É, tem que mandar uns nudes e tal. Claro! Claro, e a gente chegou num estágio que a pessoa tá na varanda mandando nude pro marido na sala. Você sabia? É uma coisa complicada. Fale mais sobre isso, Bolena. Como médicos. É que é isso aí? Não, já falei. Como assim? Não, a Balena, ela já admitiu no dia lá do jogo do Nunca que ela manda nudes pro marido. Já foi esclarecido, já foi resolvido, tá tudo bem. Mas manda share selfie? Share selfie? Não. São nudes artísticos, né? Mas assim, se estão os dois dentro de casa, um na varanda e outro na sala, quando você manda nudes nesse cenário, é igual aquele vídeo que eu estava mostrando essa semana para a Mari, que era o The Naked Challenge, não sei se vocês já viram isso ou não, que aí não, é um desafio... Não, nada de pelado. Não, é um desafio que estava rolando na internet, que era assim, as mulheres, namoradas ou esposas, chegarem para os seus namorados ou maridos, que estão fazendo sei lá, qualquer coisa, e elas chegavam peladas e iam em direção a eles para ver o que acontecia. E aí tá aquele bando de caras, os caras jogando videogame. Os caras jogando FIFA. Falando no telefone. Ó, cara, eu ando pelada dentro de casa o dia inteiro, né? Uhum. É, porque eu tenho pavor inclusive, de roupa. Inclusive grava. Inclusive grava. Bom, enfim, não, eu tô de top. Coitado desses vizinhos, gente. Enfim, daí um dia desse eu passando pelada do quarto pra cozinha, eu só escutei aquilo assim, ó, tô na reunião com o chefe. Daí eu meio... Deu aquela esquiva, né? Grudei na parede lateral. Não, porque assim, cara, assim, trabalhar em casa é muito legal, mas tu acaba com a rotina da tua casa. Sim, mas é tá isso, mal, né? Faz parte, tá tudo os bem. Os gatos estão aqui, Nutella quer botar a gente pra fora de casa, mas... Gente, vocês estão falando aí de nudes, imagina ginecologista que tá fazendo home office. Ninguém recebe mais nude. Não, mas nude, assim, na minha concepção de nude, eu mandei poucos nudes na vida, né? Uhum. É, a primeira não recebeu, porque eu usei um aplicativo que em 3 segundos apagava, né? A pessoa não recebeu. Ok. A pessoa, no caso, é o marido. A segunda. Sim, a segunda recebeu no meio de uma reunião e ignorou. A segunda pessoa? Não, a segunda xereceu. A reunião e ignorou. Aham. Uhum. Né? E a terceira foi agora essa semana. Entendi. Que daí tá. Você tava no quarto, ele tava na sala. Foi ele assim. Tava na sala, eu tava sentada na rede e assim, no quarto. Aham. Uhum. Né? Aí isso tem, obviamente, um significado muito grande, né? Tipo assim, olha, é agora. É, corre! E é na rede, e é na varanda, vamos matar os vizinhos de inveja. Meus vizinhos. Fora Bolsonaro, né? Mas deixa eu tentar responder a sua pergunta. O que a gente vai aprender com essa quarentena? Nada. A gente passou pela gripe espanhola. que matou, que não era espanhola, mas matou 5 milhões de pessoas, e logo depois a gente entrou na Segunda Guerra Mundial. Então, nada, cara, nada, sabe? É, não vai mudar porra nenhuma. É, a gente vai continuar. A gente, quem está passando por isso vai ter aquela história para contar. Que nem meus bisavós contavam que passaram pela crise espanhola aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Mas mudar algum hábito nosso, eu acho muito pouco provável. Se tivesse mudado, já tinha mudado lá atrás, sabe? Ou já tinha mudado durante o curso. A ciência estava sendo levada a sério, entendeu? Quando o cientista fala assim, olha, vai dar merda, o cara assim, porra, vai dar merda, vamos correr para resolver o problema. Não, porra, vai ser só uma gripezinha, saca? Então, não vai mudar nada, cara. É que nem corre. Quando você toma corre, você fala, não vou beber mais. Nunca mais eu bebo. Eu acho que algumas coisas em termos de visão econômica, de relação mercado, sociedade, economia, eu acho que alguma coisa nesse sentido vai acabar mudando. Forçosamente vai acabar mudando. Não sei como isso vai acontecer, como isso vai funcionar, mas eu acho que alguma mudança nesse modelo que a gente tem vai acabar, porque chegou num ponto que a discussão que está aqui, pegando o exemplo do Brasil, por exemplo. Ah, não dá para salvarmos o mercado e tal. Como assim não dá para salvar o mercado? Tem recurso para salvar o mercado, tem recurso para salvar as pessoas. Sabe, entende essa coisa do o mercado não é mais importante. E eu acho que, de alguma forma, isso vai mudar, porque as pessoas estão sentindo isso na pele. A grande maioria está sentindo que a economia não é tão importante. Não, a maioria está sentindo isso. Não importa que empresário... Não, o que eu estou dizendo é a base da pirâmide está tendo essa percepção. A base da pirâmide que faz a roda mexer está tendo essa percepção. Não é o grande empresário que vai provocar mudança. Mas o cara que fez o vídeo, eu não posso falar o nome, né? Exatamente. É a cadeia produtiva que está chegando num ponto, porque está chegando num ponto que o cara vai lá e fala, olha, vai morrer mais 5 mil pessoas e tal, mas vão ficar bem. E o pessoal que tem aqui, está indo para o trabalho, está falando, então vai você primeiro para o escritório, daqui 20 dias eu vou. Mas aí, Flávio, eu vou te falar que não é a base da pirâmide. É o intermediário da pirâmide, porque a base da pirâmide está realmente passando, sabe, um aperto danado e querendo trabalhar, porque é a única meia que eles veem isso. Ok, eu concordo que é a parte intermediária, mas é a parte intermediária que vai fazer a mudança. Porque a base da pirâmide está desprotegida ali embaixo, porque tem um governo caiorda, não só aqui, mas no mundo todo, praticamente, que tem recursos, mas não libera esses recursos, porque mantém um mercado ativo e tudo mais, toda essa merda que a gente sabe que acontece. Então, força os caras aí a se expor, porque vão morrer ali uns 3, 4 mil, 50 mil, 20 mil, não é problema dentro de um universo de 200 milhões, né? Sinto te dizer, mas o comércio no interior do país está bombando. As pessoas estão circulando. Maira, você viu alguma mudança partindo do interior? Em qualquer coisa na história da humanidade, você viu mudanças partindo do interior? As mudanças são dos grandes centros para o interior. Nunca é do claro interior. Claro que acontece no interior, porra. A Xuxa falou, só se você acreditar, você acredita dentro de você, e aí você vai canalizar as coisas. É claro. Sabe no balão mágico agora. Do mundo. Voltando à história da Elba transando na varanda. Não, isso é rapidinho. Não, eu não transei na varanda. Eu mandei um nude da varanda. Peraí. O bombeiro no Rio de Janeiro... Mas peraí, o que é o nude da varanda? É a parede sem os azulejos, Elba? Bombeiro do Rio de Janeiro o quê, mano? Só no reboco. A história do bombeiro no Rio de Janeiro que saiu com o carro de bombeiro pela cidade com a sirene ligada, parou no meio de um cruzamento e aí subiu com a escada Magiros para poder tocar com a cornetinha dele. Foi isso, Elba, que aconteceu? Tocou a música, ela começou a tocar Kennedy, ou então não, melhor. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro na Barra da Tijuca. Ui. Tá bom, Miami. Não que isso tá seja bom. Não que isso seja bom, porque o povo aqui acha que mora em Miami. Não, mas ó, assim, eu acho que, pelo que a Elba comentou hoje mais cedo, pra mim já tá claro que pelo menos uma coisa mudou, ou o coronavírus mudou, independente do que o Júnior e o Flávio aí, pessimistas, acham, que agora casais casados também transam. Inclusive mandam nudes, né? Então, assim. Exatamente. É algo gente, que aconteceu, é algo que foi providenciada, foi trazida à tona para assistir. Aliás, eu quero contar uma coisa. Eu voltei a tomar anticoncepcional. Eu voltei a tomar anticoncepcional na semana, porque eu preciso saber em que dia da semana eu tô, né? Uhum. É importante. É importante. Marca pela capela. É importante, é importante. Não, enfim, então, daí a gente tem que aproveitar que tá se enchendo de hormônio pra alguma coisa. Uhum, é justo. Aí você manda share selfie, como disse Tapioca. Não, não é share selfie, são fotos artísticas. Tá bom. Porque as minhas nudes são muito bonitinhas. Tá bom, Balena, tudo bem. Não vou. Não, só acredito vendo. A gente vai te avaliar. É. Quem quer ver os dudes da Balena, comenta aqui no chat agora. Eu quero ver os dudes da Balena, pronto. Uhum. Vamos fazer o um sorteio? Pô, ei, vamos fazer o um sorteio. Vem que eu sorteio tanta coisa no Instagram, faz velho. Faz o sorteio do Dudu. Quem tu não faz o sorteio do Dudu? É, vamos fazer o um sorteio. Vamos botar uma foto original do sorteio. Manda a pessoa publicar lá, marcar não sei quantas pessoas no Instagram. Uhum, e a gente marca o dia. Aham, uhum, minha mãe vê isso, eu vou mandar ela se resolver contigo. Porque a minha mãe, vou falar uma coisa pra ti, a minha mãe, ou ela me acha muito gadanha, ou ela me acha muito gostosa, gadanha, que passa, sabe o que é gadanha, né? Não, aquela... não sei, a gente não mora no sul, o sul é outro... Entenda uma coisa, Balena, o sul é só o seu país, não é o nosso país. Não, a gente só sustenta de você, mas tudo bem. Enfim. Separatista sem vergonha. Sul é meu país! Enfim. É a décima hora pra ser separatista, eu, Enfim, gadanha é tipo uma foice que tu faz limpa roça também. Ela tá falando. Enfim, a minha mãe. Cara, na minha cabeça, passo rodo, né? Era mistura de gado com piranha. Eu tava achando que não tinha. Gadanha, não, gadanha é uma ferramenta. Enfim, ou a minha mãe me acha muito puta, ou a minha mãe me acha muito gostosa. Porque eu falo assim, mãe, eu vou em tal lugar. Cuidado, tu é casada! Entendeu? Entendi, então, assim, entendi. Ou ela me acha muito puta ou muito gostosa que ninguém resiste. Entendi. Eu olho pra ela. Sua mãe é daquela época que mulheres casadas não saíam de casa. Ou melhor, ela conhece a filha. Oi, Dudu, se não rolar o sorteio, Dudu, já rola uma enquete. Você acha que eu é o quê? Puta gostosa. Pronto. Puta gostosa. Ai, não, gente, vamos pro gostosa. Puta gostosa do lado. Vou colocar agora no Instagram, né? Enquete. Não, bota a enquete. Já, na dúvida, bota os dois. Bota o sorteio da nude. Bota a enquete. Não faz isso. É brincadeira, Maria. Ninguém vai colocar nude seu, não. Nem perguntar se você é puta gostosa. Mesmo porque vocês não têm acesso. É, isso é verdade. De fato, não temos acesso. A nada me proíbe de soltar no Instagram. Ah, não. Agora vai conseguir seguidor. Atenção, seguindo a eu agora no Instagram é arroba Shelly Ramos, é isso? Não lembro. Do Instagram é Richelle, não? Richelle, bom, seguindo nessa... Ó, o Lorenzo acabou de perguntar aqui, faz um grupo já, nudes PDG, já... Vai, quem vai começar é o Dudu. Aham, vai ser a foto do Nudes resultado, lá. Resultado em álcool gel. Em álcool gel. Momentos antes da Maia arriscar o fósforo. Isso é por você ter me feito ir no supermercado com você, seu bosta. Olha, a Mayra vai pro céu, cara. Ela vai. A Mayra vai pro céu. Você acha? Esses dias aqui em casa eu tenho cada vez mais certeza disso, assim. Que essa lugar de Mayra no céu tem vista pro mar. Tem. É todo como é que é aquele negócio? É de com pedrinhas e brilhantes? Como é que é? Varanda gourmet. Ela tem estacionamento privativo. Varanda gourmet, vista pro mar. É verdade. E forno de pizza. Ela tá no bairro que fica do lado direito do criador. Eu concordo com isso. Gente, eu quero dizer que eu tô muito feliz porque eu achei American IPA em promoção mais barato que a Heineken no mercado. Olha, eu tô vendo aqui, tá tomando um Eisenbahn American IPA. Eu vi pelo rótulo azul. Cara, eu tenho um licor de cerveja Eisenbahn, que é muito bom. Qual que é a marca? É Belo Horizontina? Não, é a Heisman. Não. É a Becker. É a Becker. Mas então, voltando pra Mayra, sobre o Mayra pro céu, vai mesmo, que esses dias aqui em casa, ela tá cuidando de mim, e aí faz almoço pra gente. Dudu, essa mulher vai pro céu desde que vira e mexe, ela chega aqui no escritório só pra ver como é que eu tô. Aí no meio da tarde ela faz café, minha mulher que tem café. Oi, quando... Mayra, casa comigo, Mayra! Aí quando eu tô em reunião, casa, como eu fico em call quase que o dia inteiro... Mayra, eu não sou peluda, eu sou toda lisinha e ainda mando nude. Ai, caramba. Aí eu fico em call o dia inteiro e a Mayra manda mensagem pra mim no WhatsApp assim, Du, eu passei café se você quiser. Olha, tem bolo também. Cara, Mayra, eu te quero! Entra na fila, Balena, entra na fila, chega aí primeiro. Eu quero, Mayra, vem pro Rio, fora. Larga esse homem e vem pra Miami. Olha, se você morasse em Miami. Nossa popularidade de explodiu agora, hein, velho? Nossa popularidade explodiu agora. Eu fico só imaginando. Eu sou limpinha. É o que, Flávio? Lisinha! Lisinha! Sem pelo! Desculpa, Lisinha. O Tapioca tá muito surdo. Tá, diga, Flávio, você fica imaginando o quê? Eu fico imaginando o médico que fez a sua gastroplastia vendo isso, né, e rasgando o diploma dele, né? Anos estudando pro filho da puta fazer uma dessas, né, cara? Ah, cara, mas porra, foda-se. O médico hoje em dia não deve nem saber como é que entuba alguém. Então foda-se essa merda, não faz diferença. Eu tô chocada com isso, que não saber como... Não pude ouvir de novo. Vamos deixar a coisa clara. O fato do Tapioca não saber como entubar há anos é um problema dele. O problema do Tapioca é que ele não sabe, ele só usa o transvaginal. Olha... Fala em tubar anos, eu faço transretal, então. Com o mesmo aparelhinho do transvaginal? Não sabia. É o mesmo aparelho, mas claro, com preservativo, protegido. Ô, Elba, hoje num. Com bitolas diferentes. Hoje, num grupo de WhatsApp que tem, que é da galera que estudou junto, da Dancheta, aí alguém mandou uma piadinha falando sobre como ninguém tá transando nessa época de quarentena e tal, e aí Tapioca já vai fazer aquele assim, não, peraí, não é bem por assim não, que Rubiane, né? Não tem nada pra reclamar aqui. Eu falei, pronto. Porque eu não tô incomodando ela em nada, né? Não tô chateando, é. A gente imagina pai, mãe, cunhada, tudo que é dedicado. Você falou o quê, Flávio, que eu não entendi? Você comprou o vibrador pra Rubiane, né? Foi. Aí o Bia falou uma maldade e segurou a língua, você viu? Ela agora mordeu a ponta da língua nesse momento. Cara, eu tô me segurando muito. Esse negócio de ao vivo. Assim, né? Ah, gente, eu liguei o foda-se pra tudo. Eu liguei o foda-se pra tudo na vida. Hoje eu deixei a minha toalha de banho na varanda, mas eu moro no 19º andar. Ah. Né, então eu posso ter desconto. Sim. Daí eu assim, porra. Tava tomando banho, assim, porra, vou ter que ir lá buscar a toalha. Cara, foda-se, eu fui pelada na varanda. Olha! Cara, não quero mais nem saber, eu liguei o foda-se no local. Oi? Bombeiro. Elba. Não tem ninguém vendo, cara. Ninguém vê, ninguém consegue ver. Ô, Elba, Catrina, depois de transar na rede, o que é a pessoa pelada na varanda pra pegar uma toalha? Eu não transei na rede, não é Tapioca. Nada, velho. Quem dera, Tapioca? Quem dera. A gente da varanda vai falando, fora, Bolsonaro, fora! Aí eu chego com a vizinha, mando o Bolsonaro tomar no cu. Ela fala, a minha vizinha fala assim, ó, maldita! Não, tem uma piada que rolou aqui, que eu, com certeza... Vai até a porta do apartamento dali e grita. Não, cara, eu adoro a minha vizinha. Ela fala, maldita! Ai, eu tenho que... A última manifestação, ela saiu assim, parada dela. Eu tô olhando pra ver se o filho não tá aberto. Porque eu tenho medo. Ai, eu tenho que falar alguma coisa. Não, se ela chegar perto de você e tentar se vingar, você começa a tossir. Você tosse na cara dela, né? E você fala que você pegou o vírus chinês e acabou de voltar da China comunista. Mas sim, vai, tá pior que você contar o quê? Uma piada que falando. Teve um caso, né, no último panelaço que teve, que quando o Bolsonaro tava falando ao vivo, aí teve um cara a favor, que no meio do panelaço contra, gritou, né? Ah, viva o capitão! Só que na Bahia tudo rima. Dá pra falar rima? Dá pra falar rima, Dudu? Claro, meu claro que dá pra falar rima. Meu pau na tua mão, meu filho. Exatamente. Na Bahia é clássica essa, né, velho? Eu contei pro meu pai. Meu pai falou, ah, foi Maria, essa é velha. A gente já falou amador isso. Esse rapaz. Né? A gente já falou isso que na Bahia a gente não pode usar certas palavras porque a rima sempre vai se virar contra você. A gente não fala bambu, fala bambives, cara, e coisas assim, entendeu? Não, deixa eu. Uma coisa pra pegar esse link aí. O Rubênio fez um lombo aqui em casa e ele ia fazer com aquela cerveja preta que tem um boi desenhado na frente. Você sabe qual é, né? Sim. Aquela cerveja que tem um boi desenhado na frente. Sim. Aí só que ela resolveu fazer com vinho. Em vez de fazer com essa cerveja que tem um boi desenhado na frente, fez com vinho. Aí eu abri o armário e falei assim, o que é que essa cara aqui, bicho, tá fazendo aqui? Aí Beatriz falou: peraí, antes de mais nada, minha filha, o nome dela é Caraquives ou é Caracu? Você tá falando errado. Eu até hoje, por causa dessa palhaçada, tenho um senhorzinho num bairro lá na minha cidade, que é seu Olavo. Nem sei se ele já faleceu, já deve ter falecido. O nome dele não é Pinto, não, né? Não, é Olavo. Daí eu cresci chamando esse senhor de Olívio. Porque o meu pai só falava Olívio. É o seu Olívio. Mas não, o nome do homem é seu Olavo. Daí o que, que eles respondem? Só a cabecinha, por favor. Olavo, só a cabecinha, não entendi. É, você, que pare, eu, lavo, ah, eu lavo, eu lavo. Na hora que eu falei em voz alta, na hora que eu falei em voz alta, a ficha caiu. Bate nele, Mário. É, a grande ficha, ela cai em algum momento. Mas tá pior que você contar uma piada. Qual era a piada que tá rolando? Foi essa, pô, do... Ah, era do... Era do meu pau em sua mão, é isso? Foi. E do caracu. E do caracu. Você sabe que tem lanchonete na Bahia, que tem aqueles refrescos que ficam naquela caixa de plástico que fica rolando o negócio ali, mexendo o suco o tempo todo? Aí tem cajá e um bivis. É, exatamente isso. Que ninguém escrito pode falar um burro. Um bivis. É isso, gente. A Bahia é desse jeito, não tem jeito. A gente se recusa a usar. E a gente tá certo porque começou o Brasil aí. Exatamente isso. Então, exatamente. Começou aí e acabou em São Paulo. Se bem que os pernambucanos dizem que começou em Cabo Santo Agostinho, né? Ah, porque tu não viu Santa Catarina, que com certeza algum catarinense vai dizer que começou lá e o gaúcho vai dizer que roubou de Santa Catarina. Bom, aí foda-se, né? Basicamente ninguém se importa com nada disso. Porque... É, na verdade, começou no Mato Grosso, né? Ela foi direto para o início do Brasil é meio quase como o nascimento da Anitta. A caravela chegou lá no meio do Pantanal, né, Flávia? Aí deu de cara ali com a onça, um tuiuiu. A Juma Marruá! A Juma Marruá! O problema foi para voltar, né? Os caras convenceram os índios a carregar aquela merda até o mar de novo. Isso prova que. Isso prova que você estava errado. Você disse que nada começa do interior aí. O Brasil começou no interior. Já o resultado. Aí, imagina os portugueses chegando e dando de cara com o velho do Rio, fazendo o primeiro contato. Em segundo lugar, ainda tendo que aguentar o Almir Sater. Oxalã, sem querer. Ah, o Almir Sater é fofo. Ah, não, o Almir Sater é bom. É bom. Mas a música encheu o saco. Ah, mas é fofo. Ele é o Almir Sater. Se bem que eu não sei como é que ele tá agora, deixa eu ver. Almir Sater 2020. Se você pesquisar agora e achar no vídeo que ele tá com coronavírus, ia ser muita sacanagem. Você sabe disso, né? Ele está velho, mano. E aquele vídeo que eu mandei lá do Sérgio Malandro na quarentena? Nossa. É que aquilo. Cara, mas o Sérgio Malandro, ele sempre deu vergonha. Eu quero saber o que é que ele toma, velho. Porque, cara, bate rápido. Negócio pega rápido. Olha só. O pior é que você pega o Sérgio Malandro daquele jeito, naquela vibe, daqui uns 3 dias tá manchete no UOL, né? Sérgio Malandro morre, né? Coronavírus, não, a esposa matou aquele filho da puta. Vergonha. Ela aguentou aquela merda dia e noite. Trancado no apartamento com aquilo, imagina. Gente! Não. Sérgio Malandro. Mara, as pessoas podem dizer o mesmo de você, Mara. Ah, não. O Sérgio Malandro olha pra ti e fala. Como é que é aquele que fala? Glu-glu? Não, eu faço café, eu faço bolo. Não tem coisa mais broxante que a pessoa chegar e falar glu-glu, Mas ele não sabe falar outra coisa, ele só sabe falar isso. É tipo uma linguagem especial, Iba. Isso é glu-glu, iê-iê, em tupi-guarani, quer dizer você é a luz da minha vida. Vem em mim que eu tô facinho, entendeu? É raio, estrela e luar. É raio, estrela e luar. É, então. Não sei, né? Não, gente, cara, não tem coisa mais broxante. Glu-glu, iê-iê, significa como assim tem mais duas caravelas pra carregar até o litoral? Peraí, já que a gente falou do Sérgio Malandro agora, que outra celebridade vocês acham que não existirá depois da quarentena? Porque não vai sobreviver a isso. Não porque vai pegar coronavírus e morrer, mas porque as pessoas não vão ninguém suporta. Confinadas. Ninguém vai aguentar esse filho da puta em casa. É, sei lá, tipo Suzana Vieira, sabe? Imagina Suzana Vieira dando pitita dentro de casa e que as pessoas não estão sendo profissionais. Né? Quem vocês acham, além do Sérgio Malandro, seria insuportável pra... Eu não sei se seria alguém que seria morto. Então, mas eu acharia do caralho se o Discovery Channel chegasse e falasse: Bear Grylls, temos uma ideia de uma nova série pra você. Quarentenados com Bear Grylls. Já pensou? Quarentenados com o Bear Grylls. Então, Bear Grylls na quarentena. Sol como ele no meio de um centro urbano qualquer. Eu vi uma matéria outro dia aí de um casal, quer dizer, casal não, um ex-casal, né? Divorciados, que estavam ficando na quarentena juntos porque estavam tomando contra o filho. Então, Muita gente tá assim. Cara, ok, eu acho legal. Eu acho foda isso. Acho nobre, acho foda pra caralho, mas eu fico imaginando certas pessoas que não tiveram uma relação, um término muito bom com seu respectivo ex. Ou, Cara, eu acho que isso é loucura. Mas, deixa eu falar. Dudu, tu corneou os outros? Foi isso. Ah, tudo bem, todo mundo já foi. Vamos mudar de assunto. A cerveja tá gelada, Elba. Não fizeram piadinha lá dizendo que coronavírus igual a chifre. Muita gente vai ter. Muita gente. Teve nunca soube. A gente avisa e ninguém acredita. Muita gente. É isso aí. Basicamente é isso. É que nem uma gripezinha, pô. Chifre é uma coisa que todo mundo vai ter na vida. Ou já teve, não sabe. Eu não quero saber. Depois dessa reunião secreta aqui. Não tô querendo saber. A reunião secreta foi porque ia diminuir o salário de todo mundo. Porque é isso. Foi 25%, cara. Mas, Elba, o que chamou a sua atenção na reunião secreta? O meu diminuiu 75%. De cuecas. Não. Ele estava vestido. Pera, calma. O Flávio perguntou o que chamou a atenção aonde. Volta aí. Eu perdi no. Na reunião secreta do meu marido. Sim, o que é que chama? Mas o Flávio, ele descreveu uma cena. Eu quero saber essa cena. Sim, ele está de cueca. Não, eles não estavam de cueca, ele estava vestido. O fato de ser uma reunião secreta, o fato dele estar apenas de cuecas. Entendi. Não, ele estava vestido. Uhum. Vestido, inclusive, de camiseta. Completamente vestido. Inclusive. Inclusive de camiseta. E eu perguntei. Com quem tu estás falando? Ah, não interessa. É uma resposta justa, eu diria a mesma coisa. Não se meta na minha semana. Duas coisas eu tiro dessa informação. Elba não é pernambucana nem ariana. Por quê? Se eu falasse isso aqui em casa... Digamos que seria mais um para estatística de quarentenados que não vão sobreviver. Mas, com quem tu faz falando é uma pergunta normal. Mas ele respondeu. Não te interessa? Sim, foi a resposta que eu recebi. Mas a resposta veio enquanto ele tirava a cintaralha da gaveta ou quando ele guardava. Não, eu cheguei e ofereci almoço. Assim, tu queres almoçar agora? Não. Depois eu vou. Eu pensei, fudeu, porque nem eu se dispensa comida. Não, depois de dizer um negócio desse, a mulher me oferece almoço, eu dizer, ô moça, não posso não, que o presidente mandou jejuar. Quase assim. Eu ia ficar com medo, velho. Daí eu perguntei agora fora, né? Mas tu tá servindo marmita pra fora? É um microempreendedor individual, Elba. Tem que se virar no salário. É o MEI. Vamos faturar 600 contos. Se teve redução de salário, tem que ganhar um por fora, Balena. É isso mesmo. Eu acho justo, cara. Você não falou que ia fazer máscara pra vender? Por que, é que tem teu marido que tá cozinhando por fora? Eu acho que casamento aberto é a solução pra quarentena. Com certeza. Não, pra você for pra lá de fora abrir seu casamento, você pega o coronavírus, você volta e pega todo mundo. O Júlio só ri porque ele tá amamentando. Eu fico imaginando como seria a dinâmica de um casamento aberto dentro de uma quarentena. Com muitos desfiles. Você imagina, né? Toma aqui, vamos antes medir a temperatura. Claro, eu fico aqui imaginando tipo a quantidade... Com aquelas roupas de latex de corpo inteiro, sabe? Só fica os olhinhos de fora. Pensar em casamento aberto no meio da quarentena. Mais depois daquele vídeo que disse que os casais não devem se relacionar, porque pode transmitir coronavírus um pro outro, né? Uma mulher, uma sexóloga. Então, tu achas que não vai ter o boom de bebê? Não, após já nasceu o corona. Você tá louco? Eu tô contando com isso, eu faço ultrassom. Tô sonhando com isso. Na Índia já nasceu corona e covid. É. Casal de gêmeos. Ai, não, gente. Pelo amor de Deus, gente. É mentira isso. Não, só mas... isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Olha, Valentinas. Um abraço. Enzos. Valentinas acabou. Acabou, Valentinas. Acabou. É corona e Covid. Ai, e álcool em gel. Álcool em gel. Não, álcool em gel é bom que dá pros dois, né? É. É que nem Juraci. É, Juraci, Juraci, Iris. Não, Iris não dá pra... Ariel dá pra... Ariel. Iris, o nosso ministro Iris era casado com uma Iris. A gente teve um ministro chamado Iris. Ele era ministro. Ah, ele era Iris ministro. Rezende. Iris Rezende, a mulher dele era Iris também. Mas o Iris Rezende e a foi filha dele era o quê? Pupila? O menino da filha era pupila. Não era? Ou era pupila? Nossa, piada de médico. Isso aí fazia o sucesso do grupo de médicos, hein, Tapioca? Porra. Não, se fosse no grupo de médicos, eu ia dizer mácula. Ah, ele fala... Vocês estão vendo que o Tapioca, ele tem um vocabulário chulo pra gente, né? Falou aí, pessoa da bucica. Uhum, tá bom. É, fala, né? Bucica. É. Bucica é a gíria, cara. Tá, pessoal da gadanha. É, bucica, gadanha. Cara, vocês têm que aprender comigo. Cê, gruda em mim que vocês vão desenvolver o cu. Pessoal da bergamota. Não, bergamota. Não, bergamota é gaúcho. A cônjuge. Eu já falei, passou do paralelo 33, é gaúcho. Não, a minha fala bergamota. Não. Ah, me chamou de Paraíba, pô. Eu chamei? Nunca na vida. Não, mas quem... O presidente chamou. Quem chamou de Paraíba é carioca. O presidente é o presidente. Seu vizinho, pô. É tudo Paraíba. O paulista é tudo baiano. É, paulista é paulista. Uma vez eu dirigi em São Paulo, o cara gritou pra mim, baiano, pô, como é que ele sabe, pô? Cruzou a frente dele, né, Tapioca? O paulista é tudo baiano, inclusive os próprios paulistas. Sabe que a razão pela qual o meu carro até hoje tem placa de Salvador é pra facilitar essa identificação, entendeu? Quando alguém me chama de baiano no trânsito, eu falo, é isso mesmo, tá certo. Né? Eles vêm que é de Salvador e falam, é baiano mesmo, porra. Aliás, eu acho um cúmulo essa placa nova do Mercosul que não tem identificação de cidade. É, eu também acho absurdo. Não pode fazer bullying, né, velho? Não pode chamar o cara de barbeiro, tabaréu. Bullying, tu não tens, por exemplo. Quando eu vou pra Santa Catarina, eu sei que o povo de São José e o povo de Tubarão é uma merda na estrada. Exato. Imagina só agora a dúvida que vai ser pra você identificar o Uber, se é alugado ou não. Não é? Cara, na Bahia é importante você saber se um ônibus é de Feira de Santana, porque você tem que dar uma distância maior para não receber a cusparada no vidro. É verdade. E de Salvador desce o coco, né, pela janela. É verdade. São pontos importantes que só os baianos vão entender, mas, mas de fato é uma realidade. Ai. Salvador, galera, tira o coco mesmo. Eu acho essa placa de Mercosul... A única vantagem é que agora, quando for um carro da Argentina, você vai poder... Se bem que já dava pra chamar, você percebia antes da Argentina, né? Não, okay. Foi... Vamos não combinar. A tia vai te explicar uma coisa. A tia é de Santa Catarina. Ah. A Santa Catarina fica onde, Elba? Fica... Perto da Argentina. Nenhum argentino louco vai pro Rio Grande do Sul, porque as praias do Rio Grande do Sul... Me desculpe quem é do Rio Grande do Sul, mas as praias do Rio Grande do Sul são pavorosas. Tá. Então eles vão pra onde? Para Santa Catarina. Então, no final de novembro... Eles vão pra Santa Catarina, vão pra Camboriú. É, Camboriú é a Dubai brasileira. Ai, meu Deus! Ok, continue. Temos, inclusive, um reality show gravado lá, né? É sério? Nossa Senhora. Não tô sabendo, é o Círculo, é gravado lá, Mayra? Qual que é o... O The Círculo é gravado lá? É uma nova da Amazon, né? Do povo lá de pegação. Exatamente, com o Pablo Vittar. Chupa esta manga. Ninguém merece Balneário Camboriú. Primeiro porque o povo de Balneário Camboriú é uma mistura de povo que mora em Miami. É uma mistura de povo de Miami com Curitiba. Além de não assoprar no microfone, lembre novamente que você está ao vivo. Não, eu tô sabendo. Pra depois mas você não ficar pedindo pra cortar coisa que não dá pra cortar, tá bom? Balneário é uma mistura de Camboriú com Curitiba e quem mora em Balneário vai se identificar com a minha declaração. E é tudo pau no cu essa porra também. Não, dá isso aí, é tu que tá falando. Tá bom, então beleza. Eu acho que ficou subentendido. Eu também achei. Não dá treva, ela tomou duas cervejas, já tá alta. Peraí, como é que é o índice de álcool aqui? Essa é uma IPA? É uma American IPA. Ó, o Tapioca tá aproveitando que isso aqui é final de semana, né? Ó. Exatamente, pode beber. Falaram pra mim assim, vamos gravar sexta que a gente pode beber. Exatamente, não tô reclamando, tá tudo certo, tá todo mundo bebendo. Falaram mesmo pra mim. O que eu tava falando? Não lembro mais. Você tava falando sobre a alteração que a bergamota causou na plantação de kiwi. Não, bergamota não. Kiwi é foda. Kiwi é foda. Não é kiwi, kiwi. Caralho, kiwi. Kiwi não entra na minha cabeça. Não. Ou é caralho, ou é kiwi. Ah, peraí que eu cometi um erro, tenho que me retratar. Que foi, mano? Foi gravado em Floripa, não foi gravado em Balneário Camboriú. É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, é. Floripa é tudo ilha. Né? Deu informação errada. Não, Balneário não é uma ilha, ô Tapioca. Não, é separado por uma ponte, só isso. Não. Daí é o continente, que é estreito... Palhoça, o Canto e Florianópolis. Que a gente fala Florianópolis. Entendi. Palhoça existe, mas eu só conhecia Palhoça no Desarranjo de Léo. Não, Palhoça existe. Palhoça existe, inclusive Palhoça. Eu já fui em Palhoça? Já fui em Palhoça. Agora São José é mais legal que Palhoça. Eu já fui em Palhoça? É maravilhoso. É, inclusive a animação do Walt Disney, né? Você já foi a Palhoça? Palhoça, o Pato Doido. Não, eu não fui em Palhoça, cara. Eu não lembro de Palhoça. Você tá fumando muito aquela época. Eu acho. Deve ser muito legal lá, né? Pra você não lembrar. Peraí. Então, foi na fase dela, foi na época do Natal que ela viajou, porque ela não lembra direito. Não. Tinha um clube em Palhoça. Não era Palhoça. Era Fazenda do Max. Uhum. Essa Fazenda do Max em Palhoça? Deixa eu ver. Nossa, ninguém se importa. Tem o Pato Donald, o Zé Carioca e o Dunga. O Zé Carioca e quem? O Dunga? O Guga. Ah, o Guga. Então você fala que tinha o Dunga. Falei, cara, o que o Dunga tá falando dessa história? Não. A Fazenda do Max fica em São José. Foda-se a fazenda dele, né? Porra, quem se importa? Ninguém se importa. Não, o Guga tem uma casa. Que já nem é Santa Catarina, já é Paraná, mas tudo bem. Não, São José ainda é Santa Catarina. Pronto, Eva caiu. O marido foi lá e derrubou ela. Derrubaram mesmo. Eu acho que foi o Júnior. O Júnior derrubou ela. Chega, você já está bêbada. Eu acho o Júnior falou, não, é melhor derrubar porque não vai dar certo. Voltou. Liguei a janela, eu fechei a janela. Porque tava ventando? Foi, era muito vento. Tá bom, valeu. Pô, já deu 2 horas aí. Eu vou falar. Vamos parar? É. Vamos parar? Né? Alguém ainda quer. Vamos, que eu preciso dormir. Ah, então pronto. Então vou parar naquele momento ali que a Elba caiu. Corre, né? Até o porre, né? Rapaz, porque a cerveja vai ter que sair 1 hora, né, velho? Vai. Mas eu não mandei pra ninguém. Então deixa só encerrar a transmissão aqui, só um instante. É, vamos encerrar dizendo assim, lembrando que processo sobre essa gravação. Primeiro, o Baleno não assopra no microfone, por gentileza. Mas eu falei, cara, deixa eu soprar no microfone. Não, é quarentena, não eu tem quero faixa ser separada. Livre. Se assoprar no microfone, vai ficar tudo eu quero assim. Ser livre, deixa eu soprar. Ai, senhor. No começo da gravação, quero botar uma coisa. Opa, quem tossiu aí? Quem tossiu? Foi o Dudu. Aí foi no mercado, tá vendo, sacana? Agora deu pra todo mundo. Então, encerramos a nossa transmissão por aqui. Chega, a gente tem muito tempo falando bobagem. Agradecendo a todo mundo que está assistindo a gente ao vivo até o momento. A quem assistir esse vídeo depois no YouTube. A quem escutar como podcast novamente no futuro. Sinto muito. Desculpa, de verdade. A qualidade tá uma merda. Tá todo mundo cortando e aí eu vou estar soprando o microfone. Mas é o que... Eu preciso respirar. Ficamos por aqui. Beijo pra todo mundo. Mantenham-se seguros durante a quarentena e voltamos em algum momento com outra live assim que a carência da Elba bater mais forte. Ou eu não consigo mais falar. Talvez alguém esteja na UTI, né? Então não... A minha carência não acaba, gente. A minha carência não pode negociar. Várias piadas. Ela sobra em algum momento. E deixando não, eu juro claro. Que na próxima gravação eu não vou beber. Vou deixando tomar claro desde já que estamos criando um padrinho nesse momento para subsidiar o grupo de nudes do Papo de Gordo, tá? A partir de R$100 por mês você vai receber um pack da Elba semanal. Não, do Dudu, resultado em azeite de oliva, não. Se você pagar apenas R$10 por mês, você vai receber as fotos da coxa que ela fica tirando na varanda. A partir do momento que o preço for subindo, a câmera vai subindo também. É isso, mas isso aí é só seguir o Instagram. Se você pagar assim, a partir de R$1.000, a gente não manda nada pra você. Flávio, aí eu acho mais justo. Eu tô achando mais justo. Você paga R$1.000, a gente não manda porra nenhuma pra vocês. Tô achando Lindo, justo. Nós temos vocês no nosso mailing. Nós Nossa, gente, vamos essa começar é uma ideia maravilhosa. Eu posso pegar todo mundo que já foi padrinho de e largou, né? E começar a mandar nude pra eles. Você quer parar de receber? É só se tornar o nosso padrinho. R$1.000. Apoie o pequeno comerciante local. Cansado de nudes horrorosos? Então volte a ser nosso padrinho. A gente começa mandando a maminha do Jabu, né? O Jabu. Não, o Jabu hoje mandou uma foto agarrando o gato no banheiro enquanto cagava. É um Jabu. Não, né? Gente, os meus nudes são mais bonitos, tá? É. Mas então. Não sei, eu não vi. Nem vai ver, né, amado? Porque pra ver tem que sustentar. Tu vai sustentar? Não vou. Não vai, não, então. Não.